Galera, quem fala é o Peck, contando aqui mais um vídeo de Minecraft. Uma nova série no canal chamada Minecraft a Série, junto com esse cara aí, que eu não sei qual é o nome. Se apresente. Então irei me apresentar. Galera, meu nome é John Carter. Associação dos Garotos. Se eu te falasse a maioria das merda que acontecem comigo, você nunca queria acreditar. E que se foda todos que não gostam dos meus sons só porque eu falo sobre me matar. Se o pai eles queriam que eu só calasse minha boca e fizesse o som mediano, tipo a maioria dos negros no underground. Eu procurei abrigo e me afundei em escuridão, porque eu busquei refúgio no fundo de uma caverna. De que adianta você virar um Jack Lanterna? Você não vai ser pioneiro, só um Jack nessa merda. Não dei as costas, eles jogam pedra. Eu vou quitar da internet e morar na floresta. Sabe por que eu não quero aqui? Porque há 5 anos atrás minha família foi vítima de um monstro marinho chamado A Fera. E meu objetivo nessa série é vingar dela. Eu não sei de nada, galera. Ele acabou de inventar isso aí. É verdade? Peraí, cadê o Mike, John Carnack? Será que não gostou? E na verdade eu sou acessado do Mike. Mike. Associação dos Garotos que Sofrem.